Ficheiro 56, página 543, capítulo 29. Quarta-feira, 6 de abril, a quinta-feira, 7 de abril. Lisbeth Salander tremia de raiva. Naquela manhã tinha ido à casa de férias de Bjurman em busca de paz e sossego. Não entrava online desde a noite anterior e durante o dia não tivera tempo para ouvir as notícias. Estava mais ou menos à espera de que o incidente em Stallarholmen merecesse alguma referência, mas nada a preparara para a tempestade que se lhe deparou no noticiário da TV. Miriam Vu estava no hospital de Zodat, atacada e gravemente ferida por um gigantesco agressor que a raptara à porta do apartamento na Lundagatan. O seu estado era descrito como grave. Fora salva pelo ex-pugilista profissional Paulo Roberto. Como tinha ele aparecido naquele armazém em Nykvarn não era explicado. Paulo fora assaltado por uma turba de jornalistas ao sair do hospital, mas recusara fazer qualquer comentário. Olhando para a cara dele, dir-se-ia que tinha feito 10 assaltos com as mãos amarradas atrás das costas. Tinham sido encontrados 2 corpos enterrados no bosque, perto do lugar onde Miriam Vu fora agredida. Sabia-se que a polícia estava a investigar um terceiro local e que podia haver outros. E depois havia a perseguição à fugitiva Lisbeth Salander. O cerco, diziam, estava a fechar-se. Naquela tarde, a polícia cercara os arredores de Stallarholmen. As informações eram de que estava armada e devia ser considerada perigosa. Tinha ferido a tiro um motar dos Hells Angels, ou talvez 2. O incidente ocorrera na cabana de férias de Nils Bjurman, o advogado assassinado. À noite, a polícia viu-se obrigada a admitir que ela conseguira escapar ao cerco. Ekström tinha convocado uma conferência de imprensa. As suas respostas foram vagas. Não, não podia afirmar que Lisbeth Salander tinha ligações aos Hells Angels. Não, não podia confirmar os rumores de que Lisbeth Salander fora vista nas proximidades do armazém em Nykvarn. Não, não havia nada que indicasse tratar-se de uma guerra de gangues. Não, não podia confirmar que Lisbeth Salander fora a única responsável pelos crimes de Enskede. Continuavam a procurá-la apenas com o intuito de interrogá-la sobre as circunstâncias em que esses crimes tinham sido cometidos. Lisbeth franziu o sobrolho. Algo mudara na investigação policial. Entrou online e começou por ler as notícias dos jornais. Em seguida, acedeu aos discos rígidos de Ekström, Armansky e Blomqvist, sucessivamente. O e-mail de Ekström continha várias mensagens interessantes, em especial num memo enviado por Jan Bublanski às 17h22. Redigido em termos extremamente duros, fazia uma crítica devastadora ao modo como o procurador tinha gerido o inquérito preliminar. E terminava com aquilo que era, em boa verdade, um ultimato. Exigia a que a inspetora Modig fosse reintegrada na equipa com efeitos imediatos. B. Que o foco da investigação fosse redirigido, de modo a procurar soluções alternativas para os assassínios de Enskede. E C. Que se investigasse, sem mais demoras, uma personagem conhecida apenas como Sala. As acusações contra Lisbeth Salander baseiam-se numa única prova direta: as impressões digitais encontradas na arma do crime. O que, faço notar, prova que ela pegou na arma, mas não que a disparou, e muito menos que a disparou contra as vítimas dos assassínios. Sabemos agora que há outros jogadores envolvidos. A polícia de Zodartália encontrou, até ao momento, 2 corpos em covas pouco fundas, perto de um armazém pertencente a um primo de Karl Magnus Lundin. É totalmente inconcebível que Lisbeth Salander, por muito violenta que possa ser e qualquer que seja o seu perfil psicológico, tenha alguma coisa que ver com estas mortes. Bublanski terminava dizendo que, se as suas exigências não fossem aceites, abandonaria a equipa de investigação e não tencionava fazê-lo discretamente. Ekström respondera-lhe que fizesse o que achasse melhor. Lisbeth obteve informações ainda mais surpreendentes do disco rígido de Armansky. Uma breve troca de e-mails com o serviço de pessoal da Milton estabelecia que Niklas Edström deixava de pertencer aos quadros da empresa, com efeitos imediatos. Receberia o equivalente ao subsídio de férias, mais 3 meses de ordenado. E um e-mail dirigido aos serviços de segurança estipulava que, se Edström aparecesse no edifício, seria acompanhado até à sua secretária, onde poderia recolher os seus objetos pessoais e novamente acompanhado até à saída. Um outro e-mail, este enviado ao departamento técnico, determinava que o cartão-chave de Edström fosse imediatamente desativado. Ainda mais interessante, porém, era a troca de correspondência entre Armansky e Frank Alenius, o advogado da Milton Security. Armansky perguntava de que maneira poderia Lisbeth Salander ser representada na eventualidade de vir a ser capturada. Alenius respondera que não havia qualquer razão para a Milton se envolver com uma ex-colaboradora que cometera um assassínio. O facto refletir-se-ia negativamente na empresa. A resposta de Armansky era concisa e seca. O envolvimento de Lisbeth Salander em qualquer crime continuava a ser uma questão em aberto e a sua preocupação era apoiar uma ex-colaboradora que considerava inocente. Mikkel não voltara a ligar o seu iBook desde a manhã do dia anterior, portanto, nenhuma novidade por esse lado. Bowman pousou a pasta em cima da mesa do gabinete de Armansky e sentou-se pesadamente. Fraklund abriu-a e começou a ler. Armansky estava de pé junto à janela a olhar para Gamlastan. — É o último relatório que posso entregar, disse Bowman. Fui corrido da investigação. — Não por culpa tua, observou Fraklund. — Não. — Não por culpa sua, disse Armansky e sentou-se. Juntara todo o material que Bowman entregara ao longo de 2 semanas de investigação no monte, no centro da mesa de reuniões. Falei com o Bublansky. Fez um bom trabalho, Sonny. O Bublansky teve pena de o ver partir, mas não tinha outra alternativa por causa do Edström. Não tem importância. Descobri que me sinto muito melhor aqui, na Milton, do que em Kungsholmen. Pode fazer-nos um resumo? Bem, se o objetivo era encontrar a Lisbeth Salander, então é óbvio que falhamos. É uma situação complicada, com muitos conflitos de personalidades, e penso que não é o Bublansky que controla verdadeiramente a investigação. O Hans Fast? O Fast é um cretino. Mas o problema não é só ele e uma investigação atabalhoada. O Bublansky certificou-se de que todas as pistas eram devidamente examinadas. O facto é que a Salander conseguiu esconder-se, sem deixar rasto. Mas a sua missão não era apenas encontrá-la, disse Armansky. Pois não, e ainda bem que não dissemos nada ao Edström sobre o meu segundo papel como infiltrado, para garantir que a Lisbeth Salander não era falsamente acusada. E hoje, qual é a sua opinião? Quando começámos, tinha a certeza de que ela era culpada. Hoje não sei. Há tanta coisa que não encaixa. Sim? Bem, já não a consideraria a principal suspeita. Inclino-me mais para pensar que há alguma virtude no raciocínio de Mikkel Blomkvist. O que significa que temos de identificar e encontrar os assassinos. Retomamos a investigação desde o início? Disse Armansky, enchendo as chávenas de café. Lisbeth Salander teve uma das piores noites da sua vida. Estava a pensar na tarde em que tirara a bomba incendiária para dentro do carro de Salatchenko. Naquele instante, os pesadelos tinham cessado e sentiram uma enorme paz interior. Ao longo dos anos seguintes, tinham surgido outros problemas, mas que lhe diziam exclusivamente respeito e sempre soubera lidar com eles. Agora, porém, tratava-se de Mimi. Mimi fora espancada e estava no hospital, sem culpa. Não tinha nada a ver com aquilo. O seu único crime era conhecer Lisbeth Salander. Amaldiçoou-se a si mesma. Sentia-se esmagada por sentimentos de culpa. A culpada era ela. A morada dela era secreta. Ela estava a salvo. E então convencer a Mimi a ir viver para o seu apartamento, uma morada que toda a gente conhecia. Como pudera ser tão estúpida? Se tivesse sido ela própria a espancar-me em mim, a diferença não seria muito grande. Sentia-se tão miserável que os olhos se lhe encheram de lágrimas. Mas Lisbeth Salander nunca chorava. Limpou-as com as costas da mão. Às 10:30 estava tão agitada que não conseguiu continuar no apartamento. Vestiu o casaco, calçou as botas e saiu para a noite. Foi até Ringwagen, fugindo às ruas principais, e deteve-se no início do caminho de acesso ao hospital de Zoder. Queria ir ao quarto de Mimi, acordá-la e dizer-lhe que ia ficar tudo bem. Então viu as redupiantes luzes azuis de um carro-patrulha perto de Zinken e recuou para um beco, para evitar ser vista. Voltou a casa antes da meia-noite. Estava enregelada. Despiu-se e enfiou-se na cama. À 1 da manhã ainda não tinha conseguido adormecer. Levantou-se e pôs-se a deambular, nua, pelo apartamento às escuras. Foi ao quarto de hóspedes, onde havia uma cama e uma secretária. Nunca lá tinha posto os pés. Sentou-se no chão, de costas apoiadas à parede, a olhar para a noite. Lisbeth Salander tem um quarto de hóspedes. Que anedota! Ficou ali até às 2, a tremer de frio. E então, de repente, começou a chorar. Algo que não se lembrava de alguma vez ter feito. Às 2:30 tinha tomado duche e estava vestida. Fez café, preparou o pequeno almoço e ligou o computador. Entrou no disco rígido de Mikkel. Ficou surpreendida ao descobrir que ele não atualizara o diário da pesquisa e abriu a pasta Lisbeth Salander. Continha um novo documento chamado Lisbeth, importante. Verificou as propriedades, viu que tinha sido criado às 0:52. Abriu-o. Lisbeth, contacta-me urgentemente. Esta história é pior do que eu poderia imaginar. Sei quem é o Salatchenko e julgo saber o que aconteceu. Falei com o Holger Palmgren, compreendi o papel do Teleborian e por que razão te fecharam naquela clínica. Julgo saber quem assassinou o Dag e a Mia. Acho que também sei porquê, mas faltam-me algumas peças cruciais. Não compreendo o papel de Burman. Telefona-me, contacta-me imediatamente. Podemos resolver isto. Mikkel. Voltou a ler o documento devagar. Super Blomkvist tinha andado ocupado. O porquinho prático, o estupor do porquinho prático. Pensava que ainda havia alguma coisa a resolver. Mas a intenção era boa, queria ajudar. Não compreendia que, acontecesse o que acontecesse, a vida dela estava acabada. Acabara antes de ela fazer 13 anos. Havia apenas uma solução. Criou um novo documento e tentou responder, mas os pensamentos eram um turbilhão na cabeça dela e havia tanta coisa que queria dizer-lhe. Lisbeth Salander, apaixonada, mas que anedota! Nunca ele saberia, nunca lhe daria essa satisfação. Apagou o documento e ficou a olhar para o visor vazio. Mikkel mantivera-se fielmente no canto dele, como um bom soldadinho de chumbo. Criou um novo documento e escreveu: Obrigada por ter sido meu amigo. Antes de mais nada, tinha uma série de decisões logísticas a tomar. Precisava de um meio de transporte. Usar o Honda cor de vinho que continuava estacionado na Lundagatan era tentador, mas estava fora de questão. Não havia nada no portátil de Ekström que indicasse que alguém na equipa encarregada da investigação soubesse que ela tinha comprado um carro. Talvez por ainda não ter enviado a documentação do registro e os papéis de seguro. Mas era possível que Mimi tivesse falado a respeito disso quando a polícia a interrogara e a rua estava seguramente sob vigilância, ainda que esporádica. A polícia sabia que ela tinha uma moto. E de todos os modos, seria ainda mais difícil ir buscá-la à arrecadação do apartamento sem dar nas vistas. Além disso, depois de uma série de dias quase de verão, esperava-se uma mudança das condições meteorológicas e o que menos lhe apetecia era arriscar-se de moto por estradas que a chuva tornaria escorregadias. Uma alternativa seria, claro, alugar um carro em nome de Irene Nasser. Mas também isso envolvia riscos. Podia alguém reconhecê-la e, nesse caso, deixaria de poder utilizar a sua falsa identidade, o que seria uma catástrofe, porque era a sua única possibilidade de sair do país. Então, torceu os lábios num sorriso. Havia outra possibilidade. Ligou o PowerBook e entrou na rede interna da Milton Security. Procurou o parque automóvel, que era gerido por uma secretária na área de recepção. A Milton Security dispunha de cerca de 95 viaturas, na sua maioria veículos de vigilância que ostentavam o logo da empresa e estavam espalhados por várias garagens dispersas pela cidade. Mas havia também algumas descaracterizadas, que eram sobretudo usadas em deslocações de serviço, e essas encontravam-se na garagem da sede, em Slussen, praticamente ali à esquina. Estudou os processos individuais do pessoal e escolheu um funcionário, Marcos Collander, que acabava de partir de férias por 2 semanas. Deixara o número de telefone de um hotel nas Canárias, alterou o nome do hotel, baralhou os dígitos do número de telefone de contacto. Em seguida, introduziu uma nota a indicar que a última coisa que Collander fizera antes de ir de férias fora deixar um dos carros na oficina para revisão. Escolheu um Toyota Corolla automático, que já tinha conduzido, e acrescentou a indicação de que o carro estaria pronto dentro de 1 semana. Finalmente, entrou no sistema de vigilância e reprogramou as câmaras, porque teria de passar. Das 4:30 às 5 da manhã, repetiriam a gravação da meia hora anterior, mas com o código horário alterado. Às 4:15, preparou a mochila. Levava 2 mudas de roupa, 2 latas de gás-pimenta e o taser com a carga completa. Rejeitou o Colt 1911 Government de Zandstrom e optou pela P83 Vanad de Nieminen, em cujo carregador faltava um cartucho. Era mais leve e adaptava-se melhor à mão. Guardou-a no bolso do casaco. Lisbeth Salander baixou a tampa do PowerBook, mas deixou o computador em cima da secretária. Tinha transferido o conteúdo do disco rígido para um backup encriptado na net e em seguida apagara-o com um programa que ela própria escrevera e que garantia que ninguém, nem mesmo ela, conseguiria reconstruí-lo. Não contava ter necessidade do PowerBook, que era, ainda por cima, demasiado grande. Em vez disso, optou por levar consigo o PDA Palm Tungsten. Olhou em redor. Tinha o pressentimento de que nunca mais voltaria ao apartamento em Mosabach e sabia que estava a deixar para trás segredos que provavelmente deveria destruir. Mas, ao consultar o relógio, verificou que já não lhe restava muito tempo. Apagou o candeeiro da secretária. Foi a pé até à Milton Security, entrou pela garagem e subiu no elevador até aos gabinetes administrativos. Não encontrou ninguém nos corredores desertos e não teve qualquer problema em tirar a chave do carro do armário da recepção, que nem sequer tinha porta. 30 segundos mais tarde, estava de novo na garagem e a abrir a porta do Corolla. Atirou a mochila para o banco do passageiro e ajustou o assento do condutor e os retrovisores. Usou o seu antigo telecomando para abrir a porta da garagem. Um pouco antes das 5, deixava para trás a Zoder Malarstrand e atravessava a Västerbron. O céu começava a clarear. Mikael Blomqvist acordou às 6:30. Não pusera o despertador e dormira apenas 3 horas. Levantou-se, ligou o iBook e abriu a pasta Lisbeth Salander para procurar a resposta dela. Obrigada por ter sido meu amigo. Sentiu um arrepio gelado descer-lhe pelas costas. Não era de modo algum o que tinha esperado. Parecia mais uma carta de despedida. Lisbeth Salander, sozinha contra o mundo. Foi à cozinha e ligou a máquina de café antes de tomar um duche. Enfiou uns jeans, já muito usados, e apercebeu-se de que havia várias semanas que não tinha tempo para pôr a roupa a lavar. Não lhe restava uma única camisa em condições. Vestiu uma camisa polo cor de vinho por baixo do casaco cinzento. Enquanto preparava o pequeno almoço, Um brilho metálico por detrás do micro-ondas chamou-lhe a atenção. Com a ajuda de um garfo, pescou um porta-chaves. As chaves de Lisbeth. Encontrara-as depois do ataque na Lundagatan e pusera-as em cima do micro-ondas, juntamente com o saco. Deviam ter caído para trás do aparelho sem que ele se apercebesse e por isso não as entregara à inspetora Modig. Ficou a olhar para as chaves, três grandes e três pequenas. As três grandes eram provavelmente de uma porta da rua e de um apartamento com duas fechaduras. O apartamento dela. Obviamente não o da Lundagatan. Onde era então que ela morava? Examinou mais atentamente as três pequenas chaves. Uma era provavelmente da Kawasaki. Outra parecia ser de um cofre ou de um cacifo. Pegou na terceira. Tinha gravado o número 24914. E então compreendeu. Uma caixa postal. A Lisbeth Salander tem uma caixa postal. Procurou na lista telefónica as estações de correios de Södermalm. Ela tinha vivido na Lundagatan. A de Ringgaven ficava demasiado longe. Talvez a de Hornsgatan ou a de Rosenlundsgatan. Desligou a máquina de café, abandonou o pequeno almoço e foi no BMW de Erika até à Rosenlundsgatan. Não havia nenhuma caixa com aquele número. Foi à Hornsgatan. A chave encaixava perfeitamente na fechadura da caixa número 24914. Abriu-a e encontrou 22 subscritos, que enfiou na bolsa exterior do saco de portátil. Foi até à Hornsgatan, estacionou perto do cinema Kvarter e tomou pequeno almoço no Copacabana, em Bergsundstrand. Enquanto esperava pelo café latte, examinou os subscritos um a um. Estavam todos endereçados à Wasp Enterprises. 9 tinham sido enviados da Suíça, 8 das Ilhas Caimão, 1 das Ilhas do Canal e 4 de Gibraltar. Abriu-os sem qualquer problema de consciência. Os primeiros 21 continham extratos bancários e relatórios sobre várias contas a prazo e fundos de investimento. Salander era uma rapariga muito rica. O 12º era mais grosso e ostentava um timbre e uma morada. Buchanan House, Queensway Quay, Gibraltar. O endereço fora escrito à mão. O papel da carta inclusa tinha o cabeçalho de um tal Jeremy S. Macmillan, solicitador. A caligrafia era cuidada. Cara Miss Salander, venho confirmar que o último pagamento da sua propriedade foi efetuado a 20 de fevereiro. De acordo com as suas instruções, junto cópias de toda a documentação, mas conservo os originais. Permita que manifeste a esperança de que tudo esteja bem consigo. Apreciei muito a sua visita surpresa no verão passado e devo dizer que achei a sua companhia extremamente agradável. Fico na expectativa de poder voltar a ser-lhe útil. Atentamente, J.S.M. A data era de 24 de fevereiro. Aparentemente, Lisbeth não tinha pressa de levantar a correspondência. Miquel examinou a documentação a pensa, referente à compra de um apartamento, no número 9, da Fiskargatan, em Mosabach. Então, quase se engasgou com o café. O preço fora de 25 milhões de coroas, pagos em duas prestações, com um ano de intervalo. Lisbeth Salander viu um homem forte de cabelos escuros abrir a porta lateral da Auto Expert em Eskilstuna. Era uma garagem, uma oficina e agência de aluguer de automóveis. Uma empresa como tantas outras. Faltavam 10 para as 7 e, segundo o cartaz escrito à mão, pendurado na porta principal, a loja só abria às 7:30. Atravessou a rua e entrou logo atrás do homem moreno. Ele ouviu-a e voltou-se. Réfik Alba? Perguntou ela. Sim, quem é a senhora? Ainda não estamos abertos. Lisbeth levantou a P83 Vanade de Niminen e segurou-a com ambas as mãos apontadas à cara dele. Não quero fazer-lhe mal, só quero ver a lista de carros alugados e quero vê-la já. Tem 10 segundos para me mostrar. Refik Alba tinha 42 anos. Era um curdo, nascido em Diyarbakir. E tinha tido mais do que a sua conta em matéria de armas. Ficou como que paralisado. Então concluiu que se aquela louca tinha entrado na loja dele com uma pistola na mão, não havia grande coisa a discutir. Está no computador, disse Alba. Ligue-o. Ele obedeceu. O que há atrás daquela porta? Perguntou ela, enquanto o computador arrancava e o visor começava a tremeluzir. Um armário. Abra-o. Continha meia dúzia de fatos macaco. Muito bem, entre para aí, mantenha-se calmo e eu não serei obrigada a magoá-lo. Ele voltou a obedecer sem protestar. Tire o telemóvel, ponha-o no chão e empurre-o para aqui com o pé. Mais uma vez ele fez o que ela dizia. Ótimo, agora feche a porta. O computador era uma antiguidade, um PC com Windows 95 e um disco rígido de 280 MB. Demorou uma eternidade a abrir o documento Excel com a lista de carros alugados. O Volvo branco tinha sido alugado em duas ocasiões. Primeiro, durante 2 semanas em janeiro e novamente a partir de 1 de março. Ainda não fora devolvido. O cliente estava a pagar uma taxa semanal por aluguer de longa duração. Chamava-se Ronald Niederman. Passou os olhos pelas pastas de arquivo alinhadas na prateleira por cima do computador. Uma delas tinha a palavra identificação impressa na lombada. Pegou nela e folheou-a até encontrar Ronald Niederman. Quando alugara o carro pela primeira vez, em janeiro, usara o passaporte para se identificar e Refik Alba fizera uma fotocópia. Reconheceu imediatamente o gigante loiro. Segundo o passaporte, era alemão, tinha 35 anos e nascera em Hamburgo. O facto de Alba ter fotocopiado o documento provava que Niederman era apenas um cliente, não um amigo. No fundo da página, Alba anotara o número de um telemóvel e de uma caixa postal em Gotemburgo. Lisbeth devolveu a pasta ao seu lugar e desligou o computador. Olhou em redor e descobriu uma cunha de borracha junto à porta principal. Apanhou-a do chão, voltou para junto do armário e bateu na porta com o cano da arma. Ouve-me? Sim. Sabe quem eu sou? Silêncio. Tinha de ser cego para não me reconhecer. Ok. Sabe quem eu sou? Tem medo de mim? Sim. Não tenha, R. Alba. Não vou fazer-lhe mal. Já acabei o que tinha de fazer aqui. Lamento ter sido obrigada a incomodá-lo. Está bem? Tem ar suficiente para respirar? Tenho. Mas, afinal, o que é que quer? Queria ver se uma certa mulher lhe alugou um carro há 2 anos. Não encontrei o que procurava, mas a culpa não é sua. Vou-me embora dentro de minutos. Vou pôr a cunha de borracha debaixo da porta do armário. Não será muito difícil sair daí, mas vai demorar algum tempo. Não precisa de chamar a polícia. Não voltará a ver-me e pode abrir normalmente e fingir que isto nunca aconteceu. As probabilidades de ele não chamar a polícia eram mais do que remotas, mas não prejudicava dar-lhe uma alternativa em que pensar. Saiu da garagem e foi ter ao Toyota, que deixara do outro lado da estrada, e transformou-se rapidamente em Irene Nesser. Estava aborrecida por não ter encontrado um endereço para Ronald Niederman na área de Estocolmo, em vez de uma caixa postal no outro lado da Suécia. Mas era a única pista que tinha. Portanto, lá vamos para Gotemburgo. Chegou à E20 e virou para o oeste, em direção à Arboga. Ligou o rádio, mas tinha perdido o noticiário e apanhou uma estação comercial. Ficou a ouvir David Bowie a cantar Apagar o Fogo, com gasolina. Não sabia que era David Bowie que cantava, nem conhecia a canção, mas as palavras pareceram-lhe proféticas.